Desse lado é sem média pra comédia. Bota pra moer, shit, cai dormir no meu bolso. BMW, um cano com cheiro de novo. Monta o tabuleiro pra sobressair no jogo. Se as coisas vir na bota, sabe que não vai arrumar nada. Tô chique agora, só quero usar nada. Quero coisa cada em minha mesa. Farta, mal contra mim vai cair por terra. É que vacilão que cai sozinho. Pego a grana, me esquivo. Vários judazinhos, tido, mas nunca passa batido. Ela quer fornuço, quer esborna. Uma grama rara que veio lá da Califórnia. Para de perreco, baby, sabe essa história. Desce daquele jeito que uma louca adora. E como cê sabe que eu movimento as notas. Ela fica toda facinha jogando bundão. Sabe que hoje dá bom. Só tem cara de santa. Gosta de dar pra quem canta. Quer tá do lado, fica na disciplina. Um vinho branco e uma erva fina. Olhou na pupila, shot de tequila. Ficou mais bandida depois de dois drinks. Gastando e foda-se na Tommy. Deixei mais de 20k. Meia tá bota pra acelerar. Quebrada lazer, hoje passa a nadar. Cê sabe que nós fez por onde ir. Hoje pode forgar. Clareza no papo, discernimento e conduta. Frieza nos atos. Ultimamente eu tô com faro do placo. Pente carregado pra mandado. Ei, vano de primeira classe. AMG, o destino é o barraco, yeah. Cinca flopate, trombos menor com carro e casa. Mas eu sou drac, ela quer me dar um moleque. Eu só miro na trave, yeah. Bota essa bandina na nave, yeah. De Mercedes cor de neve. Bolso lotado de plaque. Rico bem novo de trap. Falei que tudo era fase. Várias bandidas no laudo quer. Vira mandroca fiel. Coffee tá com 10 mulher. Mas ela quer provar do mel. Ouro brilhou de destaque. Boca rica não tem como parar. Ela sabe eu sou quebra. Pouca ideia se ela quiser ramelar. Flores eu queimei na estrada. Aí seu lance foi de plá. Pra forgada cheio de caro. Aqueles que não acreditaram. Cê sabe que nós fez por onde ir. Hoje pode forgar. Clareza no papo, discernimento e conduta. Frieza nos atos. Ultimamente eu tô com faro do placo. Pente carregado pra mandado.